turn by the right, heading 140, please attend. By the right side, heading 160. Heading 160 by the right, heading 140. O 132 107, mantenha o 070, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 250, seu limite ao lock. 250, mantenha o lock, passa aí, 217. É engraçado, né? Não, conversa era externa, não era externa, não, amigo. Não tem como justificar, não. Portugal 021, descendo 3000 feet, altimeter 7104. 3000 feet, aqui na Edmund 014, então show 021. 2211. Oscar Lima Eco. Prossiga. Faça uma espera visual no setor para perda de altitude. Paciente, espera setor, Oscar Lima Eco. 120.8. Aprovado 90 Aracaju, decolador 0 pouco da transição Aracaju, 540 se aciona e controle de saída 90.8. Como ele está? 5627, cotejamento correto, reporte pronto para puxa excelente. Acusar de ele. Puxa o aumento, chá 6327. Aceito. Afirmativo, o senhor vai seguir o Airbus 330, que está agora na sua posição de 1 hora, em 7 milhas, levando 4.500 pés em descida, já para o localizador. Guarde 1 minuto, por favor. De 217, 4000 pés, ajusta no 014. 4000, 1014, está cruzando com ela, a base da TAP no momento. Sente, hein? A Golf deve se manter o 060. Natal, mantenha a posição. Autorizado ingresso para o gate 056314. Proa 150 para o lock, para seguir o Airbus. Direita 150 para o lock, para sair 2 e mativa. Alfa Juliette Romeo, ajuste em Salvador no 014. Trip 5491, speed? Ao speed 240. Voyager, speed 200. Voyager, 200. Oscar Lima Eco, altitude? 203 mil pés. Entendi. Posso prosseguir os corredores? Tá com qual razão de descida? Tem condição de incrementar? Afirmativo, senhor. Incremente a razão de descida e prossiga nos corredores. Incrementar e prosseguir nos corredores, o Oscar Lima Eco. Portugal 021, 2000 feet and declare to intercept the fine approach. 2000 feet, we are at runway 10, Montreal 02. Confirme para a torre. São, chegada é a bomba, fidência mantém o 080. Para a torre. 396, passou está. 396, chama a torre no 895. 895. Por enquanto, nenhuma espera prevista. 209, gol no 805. Salvador, gol no 396, final baixado e checado. Gol na 396, hoje o altímetro no 014. Aguardando a autorização para pouso. Aguardando 396. Está livre até o retorno, Marinha 7085. Autorizado, pouso, pista 10. Livre, pouso, pista 10, 396. Via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. E aquilo para o pátio 3, reporte para o ingresso no pátio 1 no voo, ótimo. Lima Eco aqui, Lima Eco, 1500 pernas. Lima Eco nos corredores, reporte Paripe. É Portugal, 021 established. É Portugal, established, tá, mas não é 10, pronto. Complete final approach, contact tower frequency 118.95. 118.95, é pronto, 021, total, total, serviço. Boa tarde, é Portugal 021, continue approach, runway 10, wind is 090 degrees, 14 knots, é Portugal 021. Continue approach, é Portugal 021. Aquilo, após parte 3, autorizado ingresso no parte 1, não para o gate 08. 08, boa noite, 06. Corrida? Não, só teria que cruzar o campo acima do nível 030, devido à aeronave em aproximação na final da ano zero. 90 graus, ano 4 nós. Sou solo aos 38, libere pista direita, chame solo em 1219. Correto. Eu tenho para o solo? Mike Serra Golf, 3 mil pés, ajuste no 014. Via Taxi Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. No pátio 3, chamará ingresso no pátio principal, com um acertamento. O 355-491, descendo flight level 060. Matear descendo 060, 5491. 0 degrees, 1 Fernandes, Portugal, 021. 0 Fernandes, Hanoi, 10, 021. Alfa Juliette Romeo, a Torre Salvador. Afirmativo, só gostaria que a senhora poderia confirmar a matrícula do prefixo, perdão, aí da aeronave da TAN que pousou à nossa frente. Para o cruzamento do carro. Ok, Charlie Hotel, prendi para cruzamento. Não tem nada a ver com você, só para o nosso alerta estacional aeroporto. Qual era o número do voo, por gentileza? Sim, não fico fácil, ele está mantendo o nível autorizado. Eu sei disso, só queria saber o preço. Obrigado. Solo Salvador 35627 para posicionamento no pátio 3. Chama o solo? Firma, 35627, posicionamento pátio 3. 5627, aguarde para puxação. Descento level 060, 5491. 5491, mapa repeat. Sua velocidade? Ama 8, 12 graus, ama 7 modificada. Será o pouso na 10 mesmo? Trip 5491, avoid a vector for sequence sunny right. Head 160 into intercept the localized course. Speed 180 knots. 180, turn right to 160. Our limit is localized course, trip 5491. Estamos passando marcador externo. Positivo, iniciando da presente 3 horas. Portugal 021 on the ground at 41, take the first right and ground control 129er. 129er, bye-bye, thank you. Bye. Oi, Salvador, boa tarde, Tantra aí, 2017. Passando agora o externo, baixado, checando. 2217, continue a aproximação, foquei, pista já liberada no momento. 80 graus, 14 nós, tem pouso autorizado no 032-17. Livre pouso, Tantra aí, 2217. Bravo 6-way Kilo. After standby to enter Apron 3. Clear taxi via Kilo and standby to enter Apron 3, Portugal 02. Para o táxi da Janela 37104 a bordo, autonomia 0320, alterna Salvador. A dúvida anterior era se a 3000 se manteria e cruzaria o campo. Eu fui informado que se eu subir, a 3000 era só para o cruzamento do campo. Ah, sim. Então está uma ascensão para uma centena, o Vitor Charles Hotel. Firmo, ativo. Can turn to left, tip 5491. Pensão 118, decimal 95, altímetro 1094. Dado o táxi, estamos esperando a 10, estamos esperando a 2295. Minutes, in front, 5-4 now, 7, avistando o Zato de Alfa Juliette Romeu. Continua a aproximação, pista 1-7, será número 2, assim que a aeronave cruzar o eixo da 1-7, será autorizado o pouso naquela pista, 70 graus com 1-4 nós, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, confirma o vento? 070, 70 graus com 1-3 nós agora. Romeu. Portugal 021, approaching taxiway Kilo. Portugal 021, stand by for enter apron 3. Visual of Alpha Tango 72 of Trip. The traffic in flight, stand by to enter apron 3, Portugal 021. Vai chamar a torre 98, decimal 95 para instrução de pouso. 98, decimal 95, Watts de Lima. Alfa Tango 72 da Trip iniciando o táxi no pátio, começou, terminando o push no pátio 3, já pediu o táxi, após a passagem dele está autorizado 5 minutos para o push e a sana. Muito obrigado, não tem fazer nada. Solo Trip 5627 para táxi, nós temos 66 a bordo, 6 dezenas mais 6. Autonomia de 3 horas e 45 alternativa Salvador. Ali mantém cabeceira no 06327. Mantém no 06327. 195, altímetro 1094. Temos táxi aprovado, Padre 3, principal India Alpha, bota de espera, 2185. Portugal 021, aproveita o táxi, vai a Apron, vai a Taxway Kilo, Apron 3, after. Apron 1, gate 10. Portugal 021, clear, taxi via Kilo, Apron 3, Apron 1, stand will be 10, Portugal 021, obrigado. Salvador 3217, bro. Salvador 3217, seguindo o tráfego Airbus 330 da Air Portugal, ingresse no pátio 3 via Kilo, após reporte para ingresso no pátio principal. Segue o 360 da TAP e vai ingressar a parte 3 de ataque 100 kg, 3206. 3 milhas, o Oscar Lima Eco. Guarde pista livre. Juliette Alfa, confirmando. Alfa, Juliette Romeu, seus solos 45, qual é o pátio que se destina? Adei, faça o 180, libere a pista na Quebec, agilizando manobras, temos tráfego na final, dando 7 para pouso. Fala, meu cordial, boa tarde, Papá Romeu Mike Serra Golf, está 2 milhas e meia do externo, visual, trem baixado travado, intenção após o externo, cancelar, base pela direita, dando 7. Ciente, Mike Serra Golf, continua a aproximação, 80 graus, 14 nós, Mike Serra Golf. Alfa Juliette Romeu, libere a próxima à sua direita e prossiga até a interseção com a Mike, efetue o giro aguardando para reingressar na pista. Oscar Lima Eco, vento 80 graus, com 1-4 nós, cheque o trem, tem pouso autorizado, pista 1-7. Passado travado, autorizado pouso para o Oscar Lima Eco. 2-1-7, autorizado a ingressar no site 1, no gate 07. Gate 1 para o 07, 2-1-7. A linha mantém 1-0-5-6-2-7. 527 ali, mantenha 1-0. Alinha e mantenha 527. Oscar Lima Eco, seus solos 47, qual é o pátio de destino? Pátio 3. Libere na 35, chame solo em 1219. Mike Serra Golf, gire pela direita agora, reporte na curva final da 17, Mike Serra Golf. Golf. Trip 5627, tem decolagem autorizada, 80 graus, 1 dúzia nós. Iniciando rolagem 5627. Da... Confirmador Xenerra 327, decolou os 47, chama o controle em 1208. Eu peço, acho que é 729, uma possibilidade de vaga direto do Luna. Qual a sua velocidade? No momento 2409. Gente, mantém a trajetória. Devido à aproximação para 1-0, 80 graus, 1 dúzia, reporte checado. Confirmando, é um Cirrus, né, já baixado de fábrica. Reporte na curta final da 1-7. Ah, irmão, tá encurtando a base aqui. Decolou aos 4-8, controle em 1-208. Chamarei uma, boa tarde. Boa. Saída Satrapolitano, boa tarde, trip 5627. Trip 5627, sobe e mantém nível de voo 90, contato radar vigilante. Acesso 90, 5627. Fox Lima Tango Salvador, mantenha 055 em condições visuais. Direto Conde, tem condições? 7, 70 graus, 1 dúzia nós, Mike Serra Golf. Eu vou no 649 para si. Tem condições visuais, eu no 1500 pés, reporte Paripi. Landgear down, lock trip 5491. Roger, continue approach, runway 10, wind is 070 degrees, 12 knots, wait and navigate to trip 5491. 5729, 2000 pés, autorizado a final no 0. 2000, autorizado o procedimento de 729. Runway 10080 degrees, 13 knots, 5491. Clear landing to trip 5491, Roger. Mike Serra Golf, seu solo 50, qual é o pátio que se destina? Autorizado 180, backtrack, reporte livrando a pista, o Mike Serra Golf. Alfa Juliette Romeu seguindo Cirrus na pista, reporte livrando na cabeceira no 7, Alfa Juliette Romeu. Passaredo 2231. Passaredo 2231, acione identificação. Voa Mari, chame de descida. A gente tá voando a mão, pode voar duna, senhor. Não, então mantenha a mão. Informação Vitor, confere, aguarde um minuto para a... Estabilizado, objeto 5729. 5729, complete final, chame torre no 8895. 895, obrigado. 4118, autorizado Salvador, para Confins via Upper Zulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, pós posição Bridge. Transponder 5424, controle frequência 120.8. O azul 4418, autorizado Confins 360, pista 10, curva direita, da Eoleda Bridge, Upper Zulu 16, 424208, controle azul 4116. Azul 4196, protegimento correto, reporte pronto para puxar a sana. Então, falo com o Cristian, 4198, retão. 60 milhas de Salvador, só vai chamar o centro Recife, 12685 e alternativa 12545. 1.9. Right, left and ground 121, 935, 491. Uno 07 a bordo, 2 horas e 5, autonomia, alterna Aracaju. Funcionamento 37. Prossiga. Solicita coordenação nível final 180 e quando possível proa de Ilhéus. Sobe e mantém nível 80, direto Ilhéus. 180, voando Ilhéus, 637. VIP 5491, approved taxi via taxiway Kilo, 2 apron 3, gate 05. Kilo apron 305, VIP 5491. Falou do 419. 418, tá pronto pro estacionamento? Afirmo, da Eoleda Bridge, após Up Azul 16, o restante conforme a rota. O Oscar Lima Eco na escuta do solo? Prossiga. Pode taxar um pouco mais à frente, até a parte de concreto, e já solicitamos aqui em ferro o balizador. Tip 5491, annotation, visual traffic ahead of you, to remote 05. Just joking about with the traffic, thank you. Chanamento 327, chama Centro Recife, em 1, 3325, alterna 251. 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Passarido 2231. Prossiga. O senhor tem condições de interceptar o lock nessa proa? Afirmativo. Então tá livre interceptar o lock nessa proa. 2231, obrigado. Juliette Tango Zulu, Salvador. Proa de Mare, identifique Juliette Tango Zulu. Identificando Tango Zulu. 649, autoridade ANA manter. Eu não tenho 649, não. 3.000 pés, ajustando 014. Está 3.000 com 1.014 no 075. 2231, autorizada a descida 4.000 pés, ajuste no 014. Passaria do 2231. Autorizada a descida 4.000, passaria 2231. Como é o Oscar Torre no 8 decimal 95. Tarde. Oi, eu quero o meu Oscar. Não, tá vencido. Aguarda um minuto, por favor. 17 horas, o último plano que tá aqui. Tango Zulu, desce e mantém o 050. Boa tarde. 95729, autorizado táxi, reporte antes da via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, WebJet 729. 1075, 2000 pés, autorizada final no zero. Para 2000, autorizada final no 075. Mais 5729, autorizado ingresso no pátio 1, no gate 02. Voo no 649, decolado 58, chama o controle 120, cima 8. 208, no 649, obrigado. Salvador, voo 649. Voo no 649, contato radar, sobe ao nível 200, vigilância. 200, o 649. Identifique, desça a 4000 pés, chegada bom, o ajuste no 014. Rono 11, autorizado pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 139, ajuste no 014. Passarido 2231, desça 3000 pés. 3000, 2231. Kilo Romeo Oscar no solo 02, confirma o Patrick de destino.